Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade então. Acho que é bobagem a mania de fingir, negando a intenção. Quando certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção, chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir a tua aparição. Quando certo alguém